Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo. E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dar início neste primeiro bloco a algumas bandas que já passaram por aqui e outras que são novidade no Frigideira Acústica. Vamos começar com a banda do meu querido amigo John, do programa Rockin' John da Rádio Putzgrila. Vulva Quântica e a música Bom Fim, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na sequência, tem Verita, Palácio de Cristal, eles que são de São Paulo, capital. Também de São Paulo, capital, tem a banda Relief, Quem Ficou. Na sequência, tem a banda Cherno, Falta Muito, eles que são de Curitiba, Paraná. Depois, tem Solás, Por Dinheiro, eles que são de Cruz das Almas, Bahia. E para finalizar o bloco, tem Zé Carlos Lassi, Lunilassi, ele que é de Niterói, Rio de Janeiro. Vamos lá? Let's rock! Você só fala de dinheiro, comodas, confortos e bens. Não há sensatez na escuridão interna do seu próprio ser. Sem caridade, amor, ele é só um meio pra esconder a dor. Não vire os olhos para não atacarem o próximo ali. O palácio de cristal revela você. Cuidado para não mostrar seu lado amado. O palácio de cristal revela você. Cuidado para não revelar seu lado amado. Música. casa vazia. Se inunde um mar de incertezas, afogado em delírio, sufocando seus sentimentos, tão cheia de medo e solidão. Todas as risadas mudaram de som. O dia amanhece sem redenção. Sua falta é constante, busco compreensão. Oh! quantidade de saúde eles podem me matar. Eu não ligo pro efeito, não sei que dia é hoje, nem se ainda posso respirar. Tudo há de mudar. Quanto tempo tenho que esperar? Posso socializar, vive em seu mundinho à parte.

espirrando gordura pelo fogão inteirinho, fazendo aquela lambança. Só que não, porque hoje a gente está usando uma frigideira elétrica. Vamos agora falar dos nossos queridos apoiadores. A começar pela Balbúrdia Records. Funk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras. O selo que apoia a cena independente brasileira. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. E agora, fiquem com o nosso Drops do Minuto Hora Rocker. Salve pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou Luiz Santos e esse é mais um Drops do Hora Rocker, projeto destinado à divulgação da cena underground brasileira e latino-americana, onde quer que ela esteja acontecendo. Nessa semana, vai rolar na terça-feira, dia 19 de maio, uma entrevista com a banda Brutal Reality, de death e thrash metal de São Paulo, lá no canal Hora Rocker, às 9 da noite da terça-feira, dia 19 de maio. Na quinta, como sempre, nós temos Hora Rocker News, programa de divulgação da cena underground brasileira, com festivais, shows, eventos, etc. Então, se tu tem teu show que quer divulgar, manda para mim pela DM no canal, no Instagram, @_HoraRocker. Então, nós temos dois lugares para a gente se encontrar. No canal, no perfil, no Instagram, @HoraRocker, no Instagram, e lá no canal no YouTube, canal Hora Rocker, certo? Eu sou o Luiz Santos e esse foi mais um Drops do Hora Rocker. Sempre lembrando, Hora Rocker, aqui o Underground é notícia. Escorrendo o óleo, me sirva então aquela deliciosa fritura regada à base de muita solzeira aqui do Frigideira Acústica. Vamos começar com Alberto Pereira, Fake News S.A. Ele que é de Tatuí, São Paulo. Depois tem Betume, Sozinho Contra Todos. Eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na sequência, tem Chado Oficial, Tristeza e Ilusão. Eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois, tem Defeito de Fabricação, Audácia. Eles que são de Salvador, Bahia. Depois, tem Emano Rock Brabo, Rock'n'Roll no Apartamento. Ele que é de Guarulhos, São Paulo. E para finalizar o bloco e o programa, vamos de Flores de Plástico, Sem Você, eles que são de São Paulo, capital. Vamos lá? Let's rock! Mentiram o tempo todo. O tempo que foi preciso. O tempo que foi necessário. Mais um download concluído. Mil disparos roubados. Tudo já foi dito, tudo já ouvido, pronto pra compartilhar. Era uma vez a fake news S.A. Eles mentiram o tempo todo. O tempo que for possível. O tempo que for necessário. Você já fez alistamento nesse exército camuflado. Tudo já foi lido, tudo já foi visto, pronto pra comemorar os desserviços dessa fake news S.A. Tudo já relido, tudo já redito, pronto pra compartilhar os memes dessa fake news S.A. Fake news S.A. Pronta pra se espalhar. Fake news S.A. Pronta pra se espalhar. Esse rapaz pode parecer punk, mas conversando com ele a gente descobre, não pertence a grupo algum. Ao contrário, é contra todos e contra tudo. Oh, sozinho contra o mundo, sozinho contra todos, sozinho contra tudo, sozinho contra eu mesmo, sozinho contra o mundo. Fechar os olhos pra então ver o que nos corrompe e nos distrai. O medo do mundo e o ódio de tudo. We'll be right back. tiro o anzol. Caia no meu papo, baby. E agarre o que é teu. O bucho que me puxa, o bucho quer puxar. E todo dia se faz mais e mais em mim. O mundo que só pensa estúpido em ficar. E só nesse é que tem de sobra pra sorrir. Pra não tomar nesse mundo vão. Pra se provar de tudo que é bom. Um pouco de ousadia é tudo que eu espero. E só contra tudo e contra todos. Deixa o sol no teu anzol. Caia no meu papo, baby. E agarre o que é teu. Contra o mundo e contra o jogo. Arte como um demerol. Parar. É, e é isso aí, povo lindo. E agora eu gostaria de contar uma coisinha para vocês. Há quem saiba que eu também sou enfermeira, há quem não saiba. Mas eu, como enfermeira, não podia deixar de dar esse recadinho para todos vocês aqui no Frigideira Acústica. Porque o Frigideira Acústica também é utilidade pública. Dia 19 de maio, vamos comemorar o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. É isso aí! Dia onde você, que é puérpera, que é nutriz, que está amamentando, vai procurar o posto de coleta e o banco de leite mais próximo da sua casa e vai fazer uma doação para tantas crianças que têm necessidade de leite humano, principalmente as que estão internadas em UTIs neonatais. Procure o banco de leite ou o posto de coleta mais próximo da sua casa e faça a sua doação. A saúde de todas as crianças agradece, porque o leite humano, ele é o mais completo e mais saudável para todas as crianças. E também é um anticorpo fundamental contra infecções. Entendeu, mãezinhas? Não deixem de doar leite humano. Agora, fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você sabia que toda a água da Terra é contaminada por deutério? Pesquisas mostram que, em função do último dilúvio, tivemos a contaminação por isótopo de hidrogênio, estável e pesado, que possui um próton e um nêutron em seu núcleo, o que chamamos de deutério. Este é um dos motivos aos quais envelhecemos. Existe maneira simples de remover essa forma de hidrogênio da nossa água. Basta congelar e o deutério vai ficar completamente branco no centro da garrafa. Ao descongelar, beba apenas a parte transparente e descarte o restante. Outras maneiras de deixar nossa água pura é o uso de ímãs e ou zeolita. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. É, povo lindo! E esse foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não se preocupem que semana que vem tem mais programa inédito para vocês. Por agora, fiquem com a programação da sua rádio e continuem na nossa audiência. Um grande beijo da Shaki!